Comando Rambo, voo 098, Sentinel. Voo 098, boa noite. Acendo identificação, terça via chegada Mari para nível de voo 050, ajuste de altímetro 0116. Via 75.000, 0116. Estabilizado o voo no 868. Voo no 868, chame agora a torre 118, decimal 95. 895, boa noite, muito obrigado. Azul 5001, chame agora o centro Recife 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251-3325-25-001, obrigado. Xenia 224, boa noite, autorizada a linha de colapso no 0, vento 090, 0 graus, 05. Autorizada a linha de colapso no 0, Xenia 224. Azul 2, Xené 6224, além da costa parada, que é a torre Luciano. Afirma, vai, sem parada, 6224. Oi, Salvador, boa noite, 68, estabilizado, LS, X-Ray, 90. O voo no 868, continua a aproximação, informarei que está livre. Vai, está livre no 868. Voo 868, vento 090 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista no zero. E pouso no zero, 868. Decolou 50, controle 20 decimal 8. 208, boa noite, Xené 6224. Xené 6224, boa noite, contrato radar na decolagem, tudo para o nível de voo 190 na saída Puca Transição Caju. Sobe 190 na Puca Caju, Xené 6224. 10-4, estamos com 1-0-6 a bordo, 0-2-1-4 de autonomia alternativa natal. Confirme alternativo. Sierra Bravo, November Tango. Ciente, autorizado táxi de Índia, ponto de espera, turno 1-8-9-5, ajuste no 0-6, voo 1-1-3-4. Táxi de Índia, da ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, voo 1-3-4. O 8068, solo 52, direita, solo 2091. Juno, obrigado, boa noite, 68. Sim, sim, sim. Salvador, Golo 868, Livrão na Fox, vocês conhecem? Golo 868, Alfa, é Porto Chico da Juliette, confirmando, sua posição é 01, autorizado Juliette 01. Alfa, Juliette 01, obrigado, Golo 868. Linha decolada 10, Golo 134. Ó, Salvador, muito boa noite. Aqui é o pastor Eduardo F4, cliente da Alfa. Controle Salvador, boa noite. Pastor Eduardo F4, cliente da informação Alfa. Passarelo 2224, controle Salvador. Acione identificação. Desta via chegada Mari para o início de voo 070. Ajuste altímetro 1016. Está presente, voe direto Mari. Passou de 2, comprou de Mari. Poderia voar e TAP? Autorizado direto TAP. Passarelo 2234. Direto SAP, obrigado. Azul 4959, serviço radar encerrado, 62 milhas, sudoeste de Salvador, chama agora o controle Ilhéus, 120, decimal 1. Controle com 1134, decolou, boa noite. 1134. Boa noite, contato radar na decolagem, sua via saída Puca, transição Caju para o nível de voo 350. 350, Puca, Caju, o 1234, obrigado. Canaã 6224, está presente, autorizado pelo controle Aracaju, vá na sua do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, obrigado, o Canaã 6224. Salvador, muito boa noite, 4107 Azul, quente da informação Alfa, recebido o Manja. Azul 4107, voo 1098, está autorizado a final do procedimento de LSXY, 1-0, desabora 2 mil pés, altímetro 1-0-1-6, reporte estabilizado. Reporte estabilizado no X-Ray, voo 1098. Chanel 6212, desça para 3 mil pés, altímetro 1016, livre da restrição vertical, sim, tá? Confirmando, 3 mil pés, 1016, confirmando, livre da restrição, sim, tá? Chamamento correto, Chanel 6212. Azul 4107, acena identificação, desça via chegada Mário para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1016. Ok. Chegada Mari, 290-50-90-4-17. Passarela 224, está livrando 170. Para o nível de voo 070. Até o 070, 224. Charlie, o Salvador, o Azul 2713. Azul 2713, boa noite, controle Salvador, acendo identificação desta via chegada ponto para o nível de voo 080, ajuste de altímetro no 016. Via chegada 080, na 096, o Azul 2713. Localizador, voo no 098. Voo no 098, chama agora a torre 118, decimal 95. 189, voo no 098. Boa. 99. Oceané 6212, está autorizado a final do procedimento ILS de Seixão no 0, desceu para 2000 pés, reporte estabilizado. Gente, autorizado o final do ILS para 2000 pés. Pode voar a Duna da presença? Autorizado, direto do Duna, Oceané 6212. Voa a Duna então, 6212, está mais estabilizado. Azul 4107, desça para 3000 pés, altímetro no 016, livre da restrição vertical em tábua. Está presente, autorizado, direto do Duna. Ok, direto do Duna, está presente 4107, desça 3000 no 016. Azul 2774, serviço radar encerrado 57 milhas, sudoeste de Salvador, mantém o nível de voo 1180, chama agora o controle layout 120, decimal 1. Bom, controle, confirme a frequência da torre para o voo 1098. 1118, decimal 9. Confirme a alternada, não responde. Alternada 1201, tente 118, decimal 95. O senhor cotejou decimal 9. Certo, 95. Torre boa, gol no 098, machado checado. No 098, boa, vento 100 graus, 05 nós, autorizado pouso, pistão 0. Livre na 10, gol no 098. 545-2085, 1134, obrigado. Passarei 2224, reduz a velocidade 2209, desça para 4000 pés, altímetro no 096. No 096, reduzindo agora 220, descendo para 4000. Passarei 2224, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 055, limite localizador. Queda 055, limite ao lote. Azul 2713, desça para o nível de voo 050. Para 050, azul 2713. Azul 2713, reduz a velocidade 2309. 239, azul 2713. 1134, chama o centro Recife, 125 decimal 45, alterne 126 decimal 800. No 098, sol 03, direita, sol 2, décima 1. 3, 1. 1. No 4107, está autorizado a final do procedimento LSXP, estamos a 0. Desça para 2 mil pés, reporte estabilizado. Ok, descendo a 2 mil pés, autorizado em LSXP, pistola 0. Azul 4107, reportará estabilizado. Oxana M2224, serviço radar encerrado. 67 milhas nordeste de Salvador, mantém o nível de voo 190, chama agora o controle Aracaju, 120, decimal 3. Controle Aracaju 203, obrigado, boa noite, Xané, 2234 para o localizador, direita para o 070, reporte estabilizado. Desça para 3 mil pés, altímetro no 096. No 096, desce para 3 mil, direita 070, reporte estabilizado. Estabilizou, 6212. 6212, chama agora a torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Positivo. Azul 2713, reduz a velocidade 2209, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 230, limite de valência proa por 20 milhas. Autorizado descida para 4 mil pés, altímetro no 096. 230, desce para 4 mil, limite 20 milhas, azul 2713. Estabilizou o patrulhador da 104. Aguarda pra frente. Guarda. Passeio 224, está mantendo nível 050. Negativo, estou descendo para 3 mil. Para 2 mil pés, autorizado a final do procedimento elétrico. Para 2 mil, autorizado, sente. Autorização de reboque para o site 3, posição 1, Lima. Sente, qual posição que você está? É a do site 1. Meia dúzia do pátio principal, confirma. Positivo. Gente, aguarde o Golf Tango Quebec. Ok, TAM 3152, controle Salvador, aciona identificação, dessa via chegada a Mário para o nível de voo 050, ajuste de altímetro no 0 1 6. 050 no 0 1 6, dessa via TAM 3152. Azul 2713, reduz velocidade 1 8 0 nós, desça para 3 mil pés, altímetro no 0 1 6, aguardando o redução. 3 mil pés, reduzindo 80, confirma pro? Esquerda agora proa 205, limite permanece o loco. Redução 180 mais, aguardando o retorno final. Esquerda 205, vai ver o retorno final do 273. Salve, Oxenia 6212. 6212, prossegue. Livrou. Estamos para o táxi. Alfa, reporte antes da Juliette. Confirmando Alfa Kilo Parte 3, fica atento ao balizador. Alfa Kilo Parte 3, atento ao balizador, 6212. Estarei 2224, chama agora a torre 118, decimal 95. Torre 1895, sente. Azul 2713 para o localizador esquerda, proa 145, reporte estabilizado, desça para 2 mil pés. Esquerda 45, reporte estabilizado, desça para 2 mil pés, 2273. Livre pouso azul 4107, baixado e travado. Quilo autorizado início na meia dúzia do pátio principal, reporte para ingresso pátio 3. Reboque Golf Tango Quilo na escuta, Golf Tango Quebec na escuta. Fala, Lucas. Confirmando na meia dúzia, autorizado início, reporte para ingresso pátio 3, Golf Tango Quebec. Pode iniciar, João. Pode iniciar. Chamando o solo. Perdão. Alfa Kilo Pat 3 está sendo balizador 4107, obrigado, boa noite. Boa noite, reporte, Portugal 0201 with Alfa information, requested to leave. Wait just 1 minute, Portugal 020. Portugal 020, ready to copy. Portugal 020, cleared from Salvador to Lisbon, Lima, Papapapatango, via Upper Zulu 10, then as filed. Flight level 370, book a departure, then depart transition. Departure from runway 10, after departure, left turn, squawk code is 5433, and departure control frequency 120.8. Boa noite, passarela 2224, Livrou, na sua escuta. Portugal 020, correct, call me for pushback and start. Passarela 2224, Kilo, Pátio 34 Romeu, posição. Pátio 34 Romeu? Afia. 2224. Gol, Golfo São Quebec, já ingresso no Pátio 3. Confirme para o solo. É o Golfo Tango Quebec, com autorização de ingresso no Pátio 3. Golfo Tango Quebec, autorizado o ingresso apenas observando o ATR da Passaredo que foi autorizado para o Pátio 3. Ok? Ok, por favor, confirme a posição do Passaredo. 6 Lima. Ok, ingresso no Pátio 3. Passaredo 2224, sua posição agora será a meia dúzia Lima. Meia dúzia Lima, 2224. No 27 no 3, direita ou no 21 no 1 no solo? No seu solo 18. Direito 21. Paulo, azul 27113. 713, Alfa Kilo Pátio 3, fique atento ao balizador. Alfa Kilo Pátio 3. O 2713, fique atento à aeronave da Gol sendo rebocada no Pátio 3. Mantenha aquilo e aguarde a mesma parqueada, depois prossegue. Aqui, vamos aguardar Alfa Kilo 2713. Golf Tango Quebec na escuta? Tango Quebec na escuta. Qual a posição que você vai parquear no Pátio 3? 1 Lima. 7. Na aeronave da Azul, então vou pedir para ela ingressar via parte principal. Só de agilizar o Golf Tango Quebec? Positivo aqui, já estou no través do 4. O Azul 27 no 3. Prossegue via Alfa, ingressa via Juliette, após ingressa parte 3 e fica atento ao balizador. A aeronave da Gol vai parquear na 1 Lima. Se o senhor não for pela Juliette, vai ter que ficar aguardando um tempão aí antes daquilo. Ok, Alfa Juliette, então o Azul 27 no 3. O 27 no 3 da Azul, após ingressar a Juliette, ingressa parte 3 pelo pátio principal e fica atento ao balizador. A Juliette ingressa pelo pátio principal, o Azul 27 no 3. Faz parada pro Azul 2703. Confirme. A posição de parquear a nave 2703. 2703 a gente não tem a posição. Fique atento ao balizador. Ao ingressar no parte 3, fique atento. A Israel não forneceu a posição. Ah, tá aqui, espera aqui. Muito boa noite, Tan 3152, baixada travada. Tan 152, tráfego avistado. Livre pouso, pistão 90, vento 100 graus 05 nós, ajuste 90 no meio. 90 no meio, autorizado pouso, tá 3152. PM 6400, valeu. PM para o solo. Solo 3152, Alfa, Juliette, remota 12 do pátio principal. Alfa, Juliette para 12, 3152. Paulo Salvador, eu vou no 170. Da Alfa, Campina Grande. Gol 1170, aguarda um minuto, Campina Grande, prepara Puka Zipar. Puka Zipar aguardando, cópia, gol 1170. Saída 2228 aguardando copa número 2, a arboleta saída. Gol 1170 na escuta para copa. 1170 copia. Autorizado do Serra Bravo Kilo Golf, via peso 110, Neumo, restante conforme. 370 nível, saída Puka, Jamo, Zipar. Decolada 110 com curva à esquerda. Código 5440 e o controle 1208. Autorizado via do Luno 0, Nelma, conforme o plano, nível 370. Puka, Jamo, Zipar, 5440, 208. Gol 1170. Correto, chama troca para o Chibeque acionamento 1170. Camarada. Passarelo 2228, pronto, cópia. Autorizado Serra Bravo Quebec Victor via DCT Lefa, DCT Otiló, restante conforme. Nível 180, saída Arbor após Lefa, decolada 190 direita, código 5430 e o controle 208. Correto, chama pronto, bate 3, 2228. Trasco Salvador, é o gol 1098. Gol 1098, prossiga. É, bom dia. É, só para falar que na sua decolagem seria só 55, né? Um pouquinho cedo para pegar a autorização, mas talvez a gente feche um pouquinho mais cedo aí, 370 Natal. Sim, cliente está pronto, cópia? Opa, vamos. Voo 1098, autorizado Natal, Serra Bravo, Novembertão, via Upper Zulu 10, restante conforme. 370 nível, saída Puca, Jamo, Zipar. Decola da pistão 10 com curva esquerda. Código 5441 e o controle 1208. Opa, então tá. 370, Upper Zulu 10, segue a rota do plano de voo. Puca, Jamo, Zipar. E a saída da 10 com curva esquerda. 5441 é o código 1208. É o controle. Correto, chama pronto, pushback acionamento, voo 1098. Obrigado. Southern Portugal 020 request push and start on Sandy 11. Portugal 020 clear to push back and start gate 11, call me for taxi. Push and start gate 11, local Portugal 020. Controle Salvador, boa noite, 4062 no azul, passo nível 230 ao 1970 restrito. Na chegada Mari. Do 4062 autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Desceram 060, 4062 azul. Olá, o 970, puxa acionamento, no 10. Cliente, aguarde o número 2 no setor. Aguardando, gol 970. Olá, gol 1098, puxa deck acionamento, no 2. 02 está livre, chame táxi, 1098. Camarada. voo 1098, vai aguardar dois minutinhos aqui que vai ver uma bagagem que parece que de um passageiro. Já vou resolver já já. Já são de novo. Pushback acionamento, voo 1098. Dois minutos. Acionamento, 1098. O 970? Pegou o 970. Fala, gol 970. Prossiga o 970. Tem a previsão para a gente iniciar o pushback? A aeronave da Portugal liberando o setor será autorizado na sequência. Estão aguardando o TAP. Obrigado. Aguardando a autorização, 1170. Sente, aguardando. Eu só voltando. Nossa, escuta. Mais um minutinho já estamos resolvendo aqui. Ciente, vai aguardar o Airbus 330 da Portugal passar a retaguarda após ser autorizado na sequência. Aguarde autorização, 1098. Então tá bom, estamos aguardando. Obrigado. Portugal 080, clear taxi. Portugal 080, clear taxi via Main Apron, India. Hold. Holding point, runway 10, call tower 118-95 and altimeter setting 1016. 9016, tower 118-95, via India, holding point runway 10, Portugal 080. Uno 1170, gate 10, livre, pushback, acionamento, chama o táxi. Autorizado, pushback, chamar a táxi, Uno 1170. 1016, reporte autorizado em LF, 3600. Está livre, desce sem restrições para 2000. 098, na escuta? É, escuta, 98. Tá pronto? Confirma. Pronto para pushback. 098, livre pushback, acionamento gate.